3, Luma 97, chame-se para Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. 12835, boa. Lúcio 02, ATM 3.5145. Lúcio 02, identificou. Lúcio 02, ATM 3.5145. Ok, 5145. Zero dois, operação para a final da pista no zero, corre direita para 300. Limite será radial 360 de Salvador. Curvando à direita, 300, limitado pela 360 de Salvador, limite 02. Deixe manter nível 050. Tendo para o 050, 02. É, estabilizado 10, pista vista com 9081. Com 9081. Chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1-1-1-8-9-5, obrigado. Corre Salvador, boa noite, com 9081, cruza 1.600, pista no 0. 9081, pouso autorizado, pista no 0, vento 1-60 graus, 08 a nós. E depois no 0, com 9081. Azul 2795, pequeno desvio à direita por 5 milhas para evitar uma formação. Autorizado, Azul 2795, reposte a plano pelo. Cortará pelo Azul 2795. Pelo Azul 2795. Este Azul 2795, descer para 2000 pés, autorizado e a DSX fez a pista na 0, ajusta na 0, 1 no meia. Após pelo, vou em posição Duna e reposta estabilizado. Pelo Duna autorizado e LSX Way, pista no 5, desce 2000 pés, 1 no 0 no meia, reportaremos estabilizado 2795. Limpo 02, curve à esquerda pro A285, limite para a Nanete. Esquerda 285. 02, desça para 4.000 pés, ajuste no 015. Para 4.000 pés, Olimpo 02. Utilizado, azul 2795. Azul 2795, torre 118, decimal 95. Torre 1895, boa, azul 2795. Boa noite, torre Salvador, azul 2795, estabilizado. Uma milha e meia por externo. Azul 2795, boa noite. Foi autorizado a piscina 0, vento 160 graus, estoura 612 nós. Repouso na pista 10, azul 2795. Curva esquerda proa 270, o limite será radial 320 de Salvador. Esquerda 270, limitada pela 320 de Salvador. Para 2.000 pés, o ajuste no 096. Aguarde o último setor para receber o palco do localizador. Para 2.000 pés, o Olimpo 02. 795, Solo 42, libera direita, Solo 121, decimal 9. Saída direita, 1219, o azul 2795. Para interceptar o curso do localizador, curve à esquerda, proa 1945, está autorizado ILS X-ray da pista 90, ajuste 90 no meio, reposta estabilizada. Esquerda 1945, reposta nessa divisão, 2002. Estabilizado no localizador, Olimpo 02. Olimpo 02, completa sinal Chime Torre, 1182, do sinal 95. Na torre, 1895, Olimpo 02. O Olimpo 02 está na aproximação final, com a chave travada. Olimpo 02 avistado, vento no 60 graus, com 62 de nós, pouso autorizado, pista 90. Livre pouso para o Olimpo 02. boa noite, o azul 4298, com a informação uniforme, descendo para 150. Azul 4298, boa noite, autorizado direto TAP, desça para o nível 050. Direto TAP para o 050. Azul 4298, se possível mantenha a máxima velocidade que puder, número 1 na aproximação. Ah, vou manter a velocidade, mas eu vou ter que manter a presente proa. Então uma formação bem entre nós e TAP aqui, se for direto, ok? Sim, azul 4298. Número 2, Salas 49, libera a direita, siga via Alfa, Delta, chama para cruzar a pista. Libera a direita, Alfa, Delta, chama para cruzar a Celestis 313, clear the bank arrival, send check level 060, reduce speed to 250 knots, number 2, check route. Olimpo 02, a Delta para cruzamento. Cruzado, cruzamento do Olimpo. Ao estacionar, para caixa livre. Autorizado cruzamento e boa noite. Boa noite. Vai dizer ou a Duna? 429. Chamamento 310, boa noite, autorizado chegada a Bomé de Uno, desça para o nível 060, redução de velocidade 250 nós, número 3 na aproximação. Vamos jogar a âncora e para 6000, 060. Afirma, Sinônia 310. Sinal 6313, reduce speed to 210 knots. Sinal 6313, control. Sinal 6313, reduce speed to 210 knots. Boa noite, o Rio 5974, quem da Uniforme? Rio 5974, boa noite, autorizado chegada Bonfi, desça para o nível 070, redução de velocidade 250 mais o número 4 na aproximação. Apenas para sua informação, a gente veio mantendo a velocidade alta durante todo o voo, porque o Sandro pediu, e agora a gente vai ter que reduzir. Rio 5974, confirma o nível? Nível 070 e agora na terminal número 4, na aproximação, Rio 5974. Zero nove mil, autorizado, ali a Índia colar 1-0, vento 1-70 graus, 7-9. A Índia colar da 1-0, 1-0. Aqui é Portugal, Sulano Alfa, boa noite, clear the Bonfire Arrival, Sunset Level 080, reduce speed to 250 knots, number 5, to approach. Okay, Sunset Level 080, reduce speed to 250 knots, number 5 for approach, continue Bonfire Arrival, Portugal, 020. Asa 4298, desça para 2000 pés, asa chama 0 no meia, autorizado sinal LSX-REI, reporte estabilizado. Aí, mesmo contra estabilizado, bate 298. Sinal 6313, Vector Inside Space, Sunny Light and Heading 220, descend to 3000 feet, Sunny 2016. Ok, down to 6000 now, Heading 220. 1096, chamando 2028, mau voo. 208, boa noite. Salvador, gol 2096, boa noite, decola. Gol 2096, boa noite, contato radar, suba para o nível do voo 370, saída Momo. Saída 370 na saída Momo, gol 2096. Xenemia 310, desça para 4 mil pés, ajuste 016, redução para 2,10 mais. 4.016, jogando um pouquinho mais de direito para 2,90. Controle, gol 1096. Prossiga, gol 1096. Nesse estado onde vi, na rua 350 por 5 milhas. Por 8 a 10 milhas. Gente, tem condições de completar a direita na proa 020 devido ao tráfego? Afirmativo, 020 por quantas milhas? O gol 1096 veio na proa 020, limite ao cruzar o nível 160, está autorizado direto para ti. Cruzar 160 direto para ti. E a parte da presente já tem condição de curvar à esquerda, né? Era só uma formaçãozinha que a gente tinha aqui. Gente, mantenha 020 inicialmente, aguardando para ti, gol 1096. Positivo. Xenem 6310, veteração para sequenciamento, curva esquerda para o 010, limite localizador. 010, entrada pelo lote, 6310. Rio 5974, desça para o nível 050, complete redução de velocidade 2,10 mais. Descendo ao nível 050, reduzindo 2,10 mais. Rio 5974. Channel 6313, turn left in head 150, descend to 2000 feet, clear the left panel of dark stabs. Heading 150 down to 2000, Charlie Wickland, clear for left approach 313. O gol 1096 está praticamente na proa de Frutti. Pode manter? Gol 1096, mantenha a proa até ser autorizado direto a Bucu. Positivo, mantenha a presente proa aguardando a Bucu. Gol 1096. Na 6310 para o localizador, direita 060, desça para 3000 pés, ajuste 016. 3000, 1086, direita 060, 47 para o lado. Guilherme, 4298. Ajuste 4298, completo sinal, chama torre, 118 decimal 95. Azul 4298, final 7 milhas. Azul 4298, 2298, reporte visual com campo, vento 170 graus com 089. Rio 5974, veteração para sequenciamento, curva direita, proa 225, limite localizador. Veteração direita 225, limite lock, Rio 5974. Bom, 0096, subi, mantenha meu nível de voo 330, autorizado direto a Buco. A receita nível 330, direto a Buco, o 1096. Tudo já veio, pouso autorizado, pista 10. Na minha 310, redução para 1990 mais, vai seguir tráfego da companhia passando Duna com 180 graus de speed. Se precisar de mais alguma redução, vai comprometer a aproximação, minha 3 uma vela. Velocidade no momento? Está reduzindo para 1990. Se tiver que reduzir um pouquinho mais, vai comprometer a aproximação. 1990 está suficiente, deixa na minha 310. Channel 6313, complete silent call tower, frequency 118.95. Good evening, 6313, continue approach, stand by for landing clearance. 160 degrees, 06 knots. Qual é o ajuste? 1-0 no meio. 1-0, 1 no meio, Rio 5974. Channel 310, prossiga descida para 2000 pés, reporte estabilizado. Vai ficar pelo grade já, 1-0 no meio. 1-0, 9-6, Centro Recife, 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. 2545, 2085, gol 0-9-6, boa noite. Boa noite. Portugal, Juratuan Alpha, descent to 4000 feet, connect 2016, reduce speed to 210 knots. Feedback 210 knots, descent to 4000 feet, connect 2016, for sure, Juratuan Alpha. E 5974 para o localizador, esquerda 160, desça para 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray, reporte estabilizado. Esquerda para 160, autorizado final da X-Ray, Rio 5974, descendo a 2000 pés. Caso 4298, salo 08. Libere a direita, chama 219. A liberar a direita, 219, azul 4298. Chama 6310, complete sinal semi-torre, 118 decimal 95. Minha aproximação, número 2 para 12, vento 150 graus com 8 nós. 3-1-2, Negão, that's 1-0. Detect 1-2-1, this 1-9. Quatro completo sinal chame torre, 118 do sinal 95. 1895, Rio 5964. Capacidade Azurotian Alpha de 108,000 feet, que é no Chandru 16, clear the left final e passe pedal. Clear the left final e passe pedal. Clear the left final e passe pedal. Clear the left final e passe pedal. Clear the left final e passe pedal. Clear the left final e passe pedal. Vento na 0 graus com 0,5 reais. Livre o pouso na 1-0, que é o 5974. Portugal 021 Alpha, complete final, contact power, frequency 118.95. Power 118.95, but I am going to show 021 Alpha. Bye bye. Power 118.95, Alfa, profissional 10. Alpha, Portugal 021 Alpha. You are clear to land on way 10 into 170 degrees, 08 knots. Where's my antenna 10, Portugal 021 Alpha? Salvador, boa noite, voo 9082, ponto de espera, pista 10. Boa noite, voo 2782 autorizado 2000 pés, a gente chama 0 no meia. 2000 autorizado no meia, azul 2782. 2000 autorizado no meia, manter pistola 0. Autorizado no meia, manter na 109082. Alpha on the ground at 18, contact 121 decimal 9, eh? 121 decimal 9, bye-bye, Portugal 021. Volando 082, vento no 60 graus com 89, autorizado decolar, pista no 0. Roger, Salvador, Azul 2782, tá fazendo o que onde estiver esquerda agora na próxima prova 067, tio de formação. Tente Azul 2782, após os desvios voo e duna, autorizado sinal ILSX-REI, aperto estabilizado. Faz via voa duna, em duna estabilizado X-Ray da 10 Azul 2782, deixa eu botar estabilizado. 2908, bom voo. 208, 902, obrigado, boa noite. Passando 1500. Chegou 9082, boa noite. Contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2000 pés autorizado direto líder. Sobe a 360, após 2000 pés líder, 9082. Está na escuta do Azul 4235. Chega. Muito boa noite, nós perdemos contato com o Recife em 3365. Estamos cruzando o nível 200 para 160 pro adiado e, ou melhor, já em Alagoinhas. E informação em uniforme. Entre Azul 4235, só me comprando na frequência 120 decimal 8. 208. Boa noite, Azul 4235. Azul 4235, autorizado chegada bom, segura para 4000 pés e ajuste no 0 no 6. 4000 no 0 no 6, na ponte 4235.